no zoom, na estatística brasileira, mais um que entra pro ranking, pro status da tua rotineira. Maneira com mano, busca ascensão, almeja vitória, requer glória, deu errado, estado vitória. Pra favela triste, derrota outra vez. A cena que dói daquela que deu amor, sai do barraco, risco de fight pra presenciar cena de horror. Levantou o pano branco, viu sua cria com tiro no crânio, acariciou o rosto ensanguentado, inevitável brando. Hitler ressuscitou os adistitivos e veste cinza, um neonazista do século novo milênio. Agora se chama polícia, trocar a chibata pela escopeta, senhor de engenho, sinônimo sistema. Chicotado na costa não, a sensação bala na cabeça. Um som agressivo incomoda inimigo, perturba, faz tremer. Premiação por liberdade de expressão, rajada de PT. Clique, clack, boom, matou um, nasceu mais dois. Revolução através da palavra canalha de farda, não tem boi. Novamente a semente foi regada com lágrima de dor. ABC, Osasco, Hortolândia, proporciona o terror. Botando a cena, volta a cena e sistema de um velório. Realidade cruel, horus, horus. Rap detectado, doença mentalmente transmissível, corrói por dentro. O inimigo proporciona abundante perigo, a morte vem na sequência. Consequência da atrocidade, a cura está em si mesmo, paz, justiça e liberdade. Decapitando o sistema opressor, presenciando o ódio e a dor, trilhando o caminho de glória. Realidade cruel, horus, autópsia. Decapitando o sistema opressor, presenciando o ódio e a dor, trilhando o caminho de glória. Realidade cruel, horus, autópsia. A dor, a pena de morte no mundo moderno é o mesmo que mata sem saber. Empregado do inferno, outro morto pela PM, sinal de combate à violência. No país onde criança é intimada pra audiência, só a justiça deu frutos, como mostra estrofe. Veja a mãe desesperada com o sequestro do repórter. Mostra o vídeo conforme as ordens e segue o plano. Se não receba mais uma tragédia pra retrospectiva desse ano, só cai no rabo as suas novelas, as fofocas da fugir. A cara que não é o ranking do celular mais vendido. Nas páginas da vida, foca a dor dos que sofrem, onde a morte é mais cruel do que na família Richthofen. Vou comemorar os 25 anos da SBT, enquadrando importado da primeira dama da TV. Não finge no palco que tem dó de pobre, o convidado especial de hoje é a sua morte. Ação afegã mata mais de 12 por dia, carro bomba melhor opção, comprova a estatística. Estômago do investigador, departamento da polícia, loja bomba, joga ele no distrito, ataque suicida. O Globo Notícia destaque é o sangue do morro, a empregada que perde o filho desmaiada vela o corpo. A dor aumenta o ódio, gera rastro de maldade, Horus RC propaga o requinte de crueldade. Decapitando o sistema opressor, presenciando o ódio e a dor, trilhando o caminho de glória. Realidade cruel, Horus, autópsia. Decapitando o sistema opressor, presenciando o ódio e a dor, trilhando o caminho de glória. Realidade cruel, Horus, autópsia. Por mais que o sistema hoje corrompe os fracos, o medo que consome a sociedade é o relapso de um mundo sem regra e sem lei perante o Had, Hamas, Al-Fatah, programados pra matar. Vários choram na mira da pistola carregada, até imploram pela vida pra não tomar de rajada. Aqui cê tá em São Paulo, a capital do medo, aqui cê tá no fronte de batalha onde o preço é pagar com a sua própria vida se você almejar ostentar dentro do seu ATT. Várias fitas, cansei de narrar em vários versos, famílias reunidas somente em cemitério. Vários click e clack, encéfalos voando por um par de Nike Shocks ou pulseira de ouro branco. Na lápide a contagem que não soma 19, fortalece a estatística que aqui quem tá nos corre. Hoje anda de RR, gastando nas boate, a troco de meus moleques se matando no crack. E amanhã apodrecendo, esquecido numa cela, pra lembrança pique póstuma, o rei da favela. Que não chegou aos 30 e viu os filhos crescer, doutorado em disciplina do CV ao PCC. Toma tiro de matraca e cuspida na cara da rota, amanhece no lixão pra autópsia. Decapitando o sistema opressor, presenciando o ódio e a dor, trilhando o caminho de glória. Realidade cruel, Horus, autópsia. Decapitando